aí a gente grava e joga no outro site lá, então todas as reuniões ficam gravadas. Uhum. Então, às vezes, tipo, quem não vem, quiser ouvir depois, quiser reouvir pra marcar alguma coisa. Mas, enfim, tá gravando aí, Zé? Então tá. Olha, cara, hoje é a 8ª reunião, hein? Ó. 8ª, podia virar a primeira, né? Transformar na primeira. Vamos começar na primeira, então? Primeira reunião de 2016. 11 de março de 2016, beleza. Ah, ano passado a gente fazia mais ou menos dois blocos, né? A gente dividia entre um bloco institucional, entre aspas, que a gente discutia algumas coisas do grupo, data, texto que vai ler, horário da próxima reunião, quem vai ler, como vai ser a rotatividade de leitura. Eu acho que esse ano a gente pode começar fazendo mais ou menos a mesma coisa. Definir certinho o texto, como a gente vai trabalhar, como vai ser a rotatividade de leitura, a gente vai continuar fazendo essas notas de relatório ou não, quem lê não faz a nota, essas coisas sim. Não sei também se a gente vai discutir depois, né, o esquema das notas de trabalho, né? Não sei se vira. Uma coisa que eu acho que a gente pode discutir, talvez não com obrigatoriedade, né, mas com o intuito de elucidar algumas coisas. Mas então... Bom, o texto que a gente tinha separado é o Não há Leviatã que vos salve, né? Tese para uma teoria crítica do Estado. Vamos tentar organizar aí primeiro. Não, não vou ler ainda, não. Ah, que... Que a gente tinha decidido desde o ano passado já de ler, né? A gente leu As Aventuras da Mercadoria e já tava meio no embalo de ler esse texto aí. E a gente separou e a ideia era ler esse texto. Aí, primeiramente, eu acho que a gente podia dar uma organizadinha no grupo e ver... Ah, ver as especificações gerais, né? Como vão ficar as reuniões, se vão ser todas as semanas, 15 dias... horário, dia... Certinho pra ver quem pode vir, quem não pode, como vai funcionar, quem vai ler, quem não vai. Então, agora eu vou parar meu stalinismo autoritário aqui e vou passar a palavra pra quem quiser. Porque assim, né? A gente precisava tentar manter uma certa coesão aqui dentro do grupo, em defesa da leitura do texto. Independentemente de posições, né, acho que esse texto é válido para o dia de hoje, né? Então, assim, olhando esse texto aqui, a gente vê que é um texto que tem 37 teses, né, 36 teses, né? Porque tinha uma terceira, são duas partes, mas tinha uma terceira parte que parece que foi perdida, né? Não sei se deu tempo dele escrever, se não deu tempo dele escrever, se morreu, se tem mais outra parte, se tem um alemão mesmo e tal, né? Não sabemos, é horrível. Mas eu tava pensando, né? A gente tá em março e as aulas vão até dezembro esse ano. A gente vai ter uns 10 dias de férias só. Então, e seja válido a gente fazer toda semana pra tentar matar uma tese por encontro, mas não que isso é necessariamente uma tese por encontro. A gente pode ir, vamos dizer, a meta principal do encontro é tentar vencer uma tese. Se tiver uma outra tese de três linhas, cinco linhas, 10 linhas, a gente faz essa tese de novo, né, para aproveitar. Então talvez dê aí menos que 36 encontros, né? E é normalmente o tanto de encontro que dá se a gente for fazer essa de semana por semana. E tem que ver com vocês aí. Outra coisa, horário. O horário vai durar, né, Diogo, que a gente tinha combinado mais ou menos e seguindo a tradição. Duas horas, né? Entre uma hora e meia e duas horas e meia. Acho que não tem compromisso também e tal. Outra coisa também, assim, tem que ver quando as pessoas forem faltar, não todo mundo, mas o que a gente pode fazer, né? Por exemplo, se todo mundo faltar, a gente pode fazer uma reunião, eu e o Caião? A gente pode fazer uma reunião, eu e o Diogo? Até porque vai estar gravado. Né? Tudo bem que é democracia, essas conversas aí, fiado. Mas é importante manter, né? Até porque daqui uns tempos começam as provas da faculdade, e aí o Giovanni vai começar com os migué que ele tem que estudar para a prova e tal, e ele vai ter prova no dia e não vai poder ir e tal, né? Isso não é um problema pra gente, eu falo o nome do Caião também, não é um problema pra gente, mas O Luquita, por exemplo, que veio aqui, ele tem esse problema. Não consigo, o dia da semana de prova. É a semana, é a Semana Santa, né? É a tal da quaresma intelectual, né? Então, assim, isso é interessante. Tirando isso, concordo com essa ideia aí da. Como é que eu não sei? Notas de trabalho. Ah, a gente colocava nota relatorial, né? É, nota relatorial, isso é importante porque fica junto com a reunião. Resuminho ali e tal. Isso estava importante também, que estava colocando tipo material complementar, assim. É, a gente colocava, a gente citando. No final a gente citava às vezes as coisas da reunião e aí colocava site, bibliografia. Site da ESE. No final. E aí às vezes colocava vídeo e tudo mais, e aí ficou guardado. Às vezes alguém quer ver, quer assistir a palestra depois. A gente acaba às vezes citando uma palestra e deixa marcado aqui certinho. Agora, nota de trabalho, eu não sei como a gente pode fazer. Se a gente cria um e-mail para o cara escrever a nota, ou se a gente deixa no, tem, né? no negócio da... O e-mail já tem o e-mail do grupo. Tem o e-mail do gestran? Tem. Então, porque também tinha que ficar um negócio, por exemplo, se entrar no e-mail do gestran e mandar uma nota pelo e-mail para você mesmo, e o cara quer manter o sigilo, essas frescuras aí, coisa... É, isso que eu ia perguntar. É interessante, né? Acho legal. Você vai ter que sigilo da nota, você vai ser tipo o mesmo sistema do C, tipo, todo mundo fazer nota. É, que anônimo. Lá no C é pelo mais um e tal. É. Você manda não identificado, né? Você manda pelo e-mail, aí os caras marcam lá depois. Geralmente quem lança a nota sabe que é sua, pelo e-mail. Mas não fica lançado lá nas referências do site com o seu nome. É que assim, André. Eu sinceramente acho que. A nota de trabalho. Não sei, não pode ir lá. Nosso, a nota de trabalho funciona como uma. Mecanismo de. Um certo firmamento entre as reuniões, entre a participação em reuniões. Então, toda reunião, alguém. Cada integrante da célula faz uma nota de trabalho. É a formalização pura mesmo, né? Daí, se a pessoa não fizer, ela pode acumular 4 notas. Se ela acumular 4 notas, se ela não fizer 4 notas de trabalho, cancela a reunião. Não tem reunião. Uhum. Até ajeitar o débito das notas. Mas é meio foda, parece ser uma obrigação muito foda e tal, mas por outro lado, a nota ela não prevê uma escrita prévia. Então você pode chegar à nota e colar um meme de qualquer coisa. Uhum. E você envia a nota. Sabe? Só uma espécie de formalização bem tranquilo. A proposta que a gente estava pensando fazer aqui, da nota de trabalho, não é uma nota de trabalho compromissial. Era uma nota de trabalho duvidial. Se alguém tem uma dúvida, se alguém tem um apontamento, se alguém quer que resolve aqui antes, manda um e-mail e aí o próximo a apresentar, lê essas notas e apresenta dentro do bloco institucional. Aí a gente começa o texto depois. Resolve uma pendência da outra reunião. E você continua, né? Como se fosse todas as reuniões são sendo continuadas, né? Porque as dúvidas de uma massa, começa na outra, né? No encontro da outra. É legal. Eu acho que podia colocar assim, a possibilidade de fazer nota de trabalho sem esse rigor, assim, como um mecanismo de constatar a participação ou não. Tá. E aí quem quiser fazer, faz. Fica a critério de quem quiser fazer uma nota aí, né? No começo de toda a reunião a gente vê, ó, teve nota, teve. Vamos ler? Então vamos. Lê a nota, discute, depois toca o bar. A outra coisa também é a rotatividade, eu acho importante, dos apresentadores, sabe? A gente tava lendo ano passado o livro As Aventuras da Mercadoria. É de um cara meio que da escola aqui. E tinha 7 capítulos, né? Então a gente fez cada semana, a gente meio que lia um capítulo e cada semana um apresentava. Como aqui é de teses, acho que fica mais fácil ainda, sabe? Uma pessoa lê a tese, apresenta do jeito que ela quisesse. Por exemplo, no meu caso particularmente, dependendo do tamanho da tese, eu preferia não ler. Eu preferia apresentar, podia indicar para vocês, falar, ó, vamos ler todo mundo antes, que eu não vou ler com vocês. Uhum. Então, nós já vem meio que combinado, né? Então, tem que ver aí. É, esse negócio da leitura foi um negócio que a gente já tinha discutido ano passado, né? É, se ia deixar leitura, solto, ou apresentação, ou a leitura, se cada um faz o jeito que quer. Eu acho que a gente tinha que pontuar isso. Porque eu, assim, tendência pessoal, eu prefiro a leitura, porque eu acho que a leitura, a gente interpreta o texto junto, então é uma interpretação coletiva em que todo mundo pode tirar, assim, um espectro da sua interpretação. Quando a pessoa vem e apresenta, ele está fazendo um recorte, né? Então ele está fazendo a hermenêutica do texto, então ele está trazendo muito do que ele tem como bagagem teórica, né? Quando ele vai apresentando as intervenções que ele está fazendo e as interlocuções, estão sempre jogando um pouco da própria subjetividade dele mesmo no texto, né? E aí eu acho que a gente perde um pouco da pureza da leitura. Por isso que eu prefiro fazer a leitura. E além de, eu acho que às vezes pouco tempo de quem não tem muita disponibilidade para ler. Tipo, a gente vai trabalhar 3 teses no grupo, no próximo grupo. Às vezes o cara tá apurado, às vezes o cara tá na semana de prova, o cara não consegue ler as 10 páginas, sei lá. Entendeu? Eu acho que em última instância, na verdade, isso não é tanto um problema. Que dá para se virar para ler, porque são 8, 10 páginas que a gente vai trabalhar mais ou menos por grupo, não é muita coisa. Mas eu acho que deixa essa uniformidade, assim, da interpretação, sabe? Tipo, legal essa ideia meio que de chegar a um lugar junto, assim, o grupo, sabe? É. Tipo, através da leitura literal e depois interpretar meio junto, assim, chegar a uma coisa. Que a ideia é isso, né? Porque, ah, sei lá, se for pra eu fazer minha interpretação sozinho, eu pego e leio sozinho. Então a gente não faz grupo, né? É. Mas eu não sei, se manifestem aí. Não sei, chegou a ideia do jogo também. Tipo, eu acho que tem gente que prefere apresentar porque realmente é um negócio legal, fica mais dinâmico, às vezes a leitura é um pouco cansativa. Mas eu acho que é da natureza mesmo, do trabalho, assim, sabe? É um negócio cansativo, tem que ter uma certa paciência mesmo. E aí, Giovanni? Eu acho que tem que ter uma sequência, né? Não vai falando coisas esparsas nesse texto, ele se acompanhando certinho. A gente não fica tão cansativo assim, porque você vai lendo e para um certo tempo. É, no passado tinha bastante intervenção, né? Fica demorado, bem, mas não. É, fica demorado, mas fica bem dinâmico. Não, eu falo mais do que li isso. Fica bem dinâmico. É, tinha vez que a gente lia uma coisa pequena e ficava falando muito tempo disso. É, ficava 20 minutos discutindo um parágrafo e outra. Às vezes falava uma coisa nada a ver. E você reduz também a falta, né? O cara não falta porque, putz, eu não vou lá porque eu nem li o texto, cara. É, o cara vai interpretar isso. É verdade, tá, não vou saber. Isso, é verdade. Então, é verdade. Deixa quieto. Já que vai ler lá, vamos lá, né? É o grupo de... E um grupo de trabalho mesmo. É, e tem que ser que todo mundo tem que começar do zero. Não tem quem tem mais leitura. Vai ler junto, vai fazer e construir junto, né? É por isso que eu falo assim, dependendo do tamanho, essa é a melhor saída mesmo. Porque o capítulo lá na Aventura da Mercadoria tinha 30 páginas, tinha 20 páginas. No encontro de 2h30, você lembra, nós lia 3 páginas, 4 páginas. É mais difícil, mas pelo tamanho aqui... Dependendo do tamanho da tese. Ah, boa. A gente não lia 3 páginas, não, cara. A gente lia bastante, a gente tava lendo 15, 20 páginas. É verdade, nós 10, 15 páginas, é verdade. É. Tanto que a gente terminou o livro em 8 encontros, 7 encontros. Verdade. Tinha hora meio que nós boicotava a discussão, falava, ó, vamos lá. Não, viu? Acelera a leitura aí, vai. Fica parado, não, senão a gente não vai conseguir vencer esse bagulho. É, eu acho que é mais ou menos isso, velho. É que, na verdade, isso aí, essa fala que a gente tenta organizar as coisas, não é uma lei, né, velho? Por exemplo, nota de trabalho. Velho, se você tem dúvida, você chega, levanta a mão aqui e fala que você tem dúvida, né? É um negócio... A gente só indica também, dá abertura pro cara escrever do jeito que quiser, ter mais tempo de refletir e tal, né? E se nós vamos ser uma vez por semana? Não sei, vocês têm que ver. Ah, cara, por mim esse horário, esse dia tá perfeito. Hoje até é melhor, porque a pressão que você precisa de 15, 15 dias, parece que... Cara, é, se você perder um dia, é um mês, né? Anotar as coisas, eu anotava tudo na agenda, né? Essa semana eu fui entregar um documento lá em Cornélio, esqueci minha bolsa, cara, no lugar que eu fui levar o documento. Que sua agenda. Aí cheguei, nossa. E a agenda dentro, os livros dentro, ainda bem que seus livros não estavam dentro. Ainda bem. Livro de chamada. Pô, tudo lá, eu falei, caralho, velho, tomara que alguém tenha visto, né? Liguei lá, o cara guardou pra mim. Mas eu tinha anotado a reunião do grupo e ontem à noite, cara, sexta-feira de manhã. O que eu tenho sexta-feira de manhã? Tem alguma coisa? Caralho, falei, aí um e pouco, cara, da manhã aparece alguém mandando mensagem lá, né? Reminder. Eu amanhã às 10 horas, que na verdade era às 9h30, mas todo mundo deu uma miguezinha aí. Às 9h30, pra marcar às 10, começar às 10h30. Que nem simpósio, né? Nossa, simpósio é agora mentira. Então tá. Só pra... Ó, cada reunião possibilita confecção por parte de cada participante de uma nota de trabalho para levantar conteúdos, considerações e dúvidas. A nota será enviada ao e-mail do grupo e lida no próximo encontro para discussão. E-mail do grupo? Oi? Ah, o e-mail do grupo. Tem lá no Face, lá. Tudo certinho, uma publicação fixada. Tem o e-mail e tem a senha lá. Reuniões, periodicidade das reuniões, semanais, né? Esse horário mesmo? Todo mundo tá tranquilo com esse horário? Se quiser começar um pouquinho mais cedo, como a gente fala, 9h30, daí porque acabam lá pelas 11h30, daí no máximo. Sim. Depois eu tenho que fazer um almocinho. É, não, mas é. Eu acho que eu prefiro nas 9h30 também, que hoje a gente deu aquela derrapada, né? Aquela escorregadela. Primeiro grupo, né? É, dá azar da aula, né? Dá azar, né? Trabalhar muita coisa no primeiro grupo. Meio do grupo, tá no grupo do Face? Tá lá no Face, tem tudo lá. Eu vou fazer até um work life logo mais aí. Fazer o quê? Work life. Que é isso? É um aplicativo lá de um calendário, né? Google. Que é meio que um calendário e aí você define as pautas assim da reunião, todo mundo pode ver, todo mundo pode alterar. Aí sim, tem muita ferramenta, aí, cara, que o Sei usa, que assim, são muito boas pra organização. Uhum. A gente precisava dar uma olhada com mais calma depois, ver se a gente pode aproveitar algo assim. Também não pode ficar burocratizando muito, senão... Ah, mas é bom, velho, tipo, essas coisas facilita. É, tipo, mas assim, a gente já sabe que se burocratiza muito, o pessoal meio que larga a mão, né? É que falta confunde, uma disciplina, tá ligado? Falta uma disciplina pessoal, assim. Isso era pra ser um negócio passando, assim, né? Por exemplo, nota, se quiser vocês mandam um e-mail, tá? Não precisa a gente gastar 20, 30 minutos pra falar, explicar. Você escreve nota, dia, aí você põe, escreve, aí você manda o e-mail pro e-mail. Aí o cara fala, sabe? Nota? Ixi, não fiz. O que é isso, cara? É, senão fica muita... Nossa! Pena. E a frase é colocada de um jeito que parece que necessita de um esforço hercúleo pra fazer aquilo lá. E não é, cara, é mó tranquilo, 2 minutos você faz o negócio. É, mas é assim mesmo. Tá. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Rotatividade, né? Rotatividade. Como vai funcionar a rotatividade? Ano passado a gente tava rodando entre nós, né? De fazer a leitura. E quem fazia a leitura não fazia o relatório, quem tava fazendo o relatório não fazia a leitura e ia rodando. Apesar de que, vou ser sincero, ano passado praticamente só eu fiz um relatório. O Zé fez uns dois e as outras anões eu fiz. Então... Mas assim, em última instância eu não ligo muito não pra isso aí. Eu até faço tranquilo. Mas como é que a gente vai fazer? Vai fazer rotatividade de leitura. Cada um lê um grupo. A gente define no dia do grupo quem lê, quem não lê. Que nem faz um subconjunto, no subconjunto lá. Eu acho melhor. Esse negócio de calendário do mês não funciona, viu? Porque se você marcar, falar, o Giovanni é dia 20 e tanto, chega lá no dia 20 e tanto, ele nem sabe quem que é ele mais, não lembra e tal, isso aí não dá certo, você tem que firmar a cada reunião. Sim. Falar, próximo, quem vai ser a próxima? cara aí, eu, ah, então beleza, daqui 15 dias nós vamos ver o que que rola. Porque se ficar escalando muito assim, velho, fica meio longe, né? É, agora que você falou, outra coisa do... A questão de apresentar. Numa dessas de apresentar, se o cara que era responsável pela apresentação na semana seguinte falta, não tem grupo. Vamos dizer assim. Ah, não, ó, eu vou apresentar semana que vem e tal, já tá tudo preparadinho. Aí o cara chega aqui e falta, a gente é obrigado a ler, porque não teve a pessoa que ia apresentar. A leitura fica meio... Mas e aí, definindo o grupo, então, quem vai ler? Tipo, ah, hoje eu leio. Eu defino na reunião, na parte institucional. Acho muito fácil. Uma antes aí, fala, ah, fulano vai ler. É. Ou fulano vai ler. Eu acho que essa data da reunião e da apresentação tinha que ser reiterada a cada encontro, como um subconjunto. Por exemplo, foi? Semana que vem você tem um compromisso sexta, que você já sabe. Né? E às vezes todo mundo acaba de todo mundo ter, né? Então assim, ó, vamos fazer. Vai ser 9 horas? Você fala, ó, não, tá foda pra mim, não sei o que. Né? Então, vamos ver. Quem vai apresentar? Tá? Acho que é melhor. Então, quem que vai ser o próximo aí que vai apresentar aí o Caião, né? De hoje? Não, do próximo, né? Ah, do próximo? É. Tá. Quem que vai ser o mais um? Vai ser o SG. Que isso? Lá não sei, tem o secretário-geral e o mais um. O secretário-geral é meio que o... Faz essa função que eu tô fazendo. É, eu leio. E o mais um é meio que o que apresenta. Hoje meio que não é vale. É isso, né, Zé? É. Ah, não vale, mas vai acabar um. Mas eu sei, mas... Hoje Oi? Assim, não conta, né? Não, mais um é quem vai ler, quem vai apresentar. O SG é quem geralmente organiza a reunião, toca o bloco, carnaval, toca o bloco institucional. É simples. Nem tinha me ligado em bloco, carnaval. Toca da sexta, então, 9h30. 9h30. Se alguém puder ir, daí tipo, falta o grupo, você dá pra fazer outro dia ou não vai mesmo? Não, avisa, pergunta e tal. Não... Tipo, é, passa uma aqui, mas fala, dá pra fazer quinta, sei lá. É, se por... vontade, propõe. É, propõe, tem que ver, né? Porque, por exemplo, se tem 5, cara, e aí você não vem, e aí. Se fosse, olha, eu só posso quinta. Se todo mundo tiver tranquilo. Às vezes, se na quinta-feira não dá pra dar pro Diogo. Ou não dá pro Caião e pra mim. Aí não pensa trocar o C por 2, tá ligado? Não que. Você vai alguma coisa. Qualquer, né? Pessoa. Que já tava previsto e tal, essas coisas. Então que você vale ou não que você não vale? É, não tem nada a ver com o valor de troca. Nada. A cada reunião serão definidos o secretário-geral e o mais um da próxima reunião. Então, mais alguma coisa pra gente acertar? Não sei, eu tô com a impressão que é mais ou menos isso. Sim, eu acho que é café. Isso. Café. Como é que nós vamos fazer café? Olha, aqui quem tá forte atrás, e doce. Eu sou o barista oficial dessa casa. Eu faço café aqui. É o James. Preferência de marca, daí traz o pacote pra deixar. Mas eu acho que aqui geralmente a gente podia trazer pelo menos uma vez por mês, assim, fazer uma vaquinha, comprar um pozinho, assim, né? Fundo institucional. Ah, isso é mesmo. Fazer um cafezinho. Cada mês um traz um pacote, velho. Bolacha. É, cada mês um traz um pacote. É, pode ser, cada mês um traz um. É que quando fica mais aparelhado mesmo, velho, cada um já vem com 2 reais, nós já compramos uns pães, mortadelas, que eu vi uma festa. Aí ainda tá, né? Teta de negro, inaugural aí. Hoje teve teta de negro pra abrir o grupo. Pô, já começou muito bem. O André apontou que é... Esquerda teta de negra. Esquerda caviar. Esquerda teta de negra. Esse é nosso nome. Nós somos a esquerda teta de negra, é foda. Será que, velho, esse doce tem algum lugar do Brasil que não tem esse nome? Tipo, a esquerda que não teme comer sua teta de negro. Não, e você sabe que tem uma esquerda pós-moderninha que não gosta de falar teta de negro por causa de racismo, essas coisas. Que, isso é verdade. Que eu tava falando, era nisso que eu ia chegar. Não, se os caras ouvirem nós, tá fudido. Nós tá falando que nós falamos 85 vezes teta de negro e os caras vão ouvir isso aí. Os caras não manjam. Tem a teta de negro, tem teta de branca também. Tem esse doce aí também. Tem. Aí é invertido, é branco e fora, e preto. Então, o problema não é nem a etnia, o problema é ser a feminilidade, né? Isso é foda. Ainda mais que o feminismo é muito forte. O feminismo fala alto. Agora é necessário. Tudo que bitola, né, cara? Mistura um pouco de água, de açúcar. Fica. Tem umas teses aqui meio estranhas. Ah, é, sei que. Mas chama do que então? Esse do colocar o nariz sujo, porque daí não tem. Doce confeitado de marshmallow revestido com uma capa de chocolate. Seios de afrodescendente. É, os politicamente corretos devem chamar assim. Isso pra mim já é racismo, entendeu? É, pra mim. Isso pra mim também é. Esse, não, mas teto de nega não. Teto de nega não. Porque pra tá sem isso aí já é racismo. A carga, né? Ó, o Simon Gross. Um pouco cínico até, assim, né? É, um cínico. Eu falo teta de nega do mesmo jeito que eu chamo o negócio de subir o carro de macaco. É um negócio que é o. Mas só o que você pensa, né, que tem a ver com a etnia, que é teta de nega e macaco, já é uma. Ah, é racista. Então, mas eu nem tinha feito a conexão. Cínico do caralho. Sério? Tá, eu não tinha também, que eu lembrei agora. O Simon Gross passou no site dele um capítulo do Zizek. Caramba. O último da violência lá, do Violence. Aquele livro, Six Sideways. Quem é Simon Gross? Simon Gross é um esloveno que é hacker. E passa o dia inteiro procurando livros sobre o Zizek, sobre o Lacan, sobre o Freud e subindo no site dele e tomando processo de direito autoral. Porque isso não e ele põe é as coisas. Cyberpunk. É, ele é tipo isso. Aí tem um capítulo lá de violência que chama a tolerância como uma categoria ideológica. Ideológica política. E é isso. Interessante. Violência. Tá. É só isso. Ele tem uma palestra que ele fala um pouco assim dessa coisa que ele não acha que é preconceituoso ele brincar com um amigo, assim, fazer uma piada com um amigo, uma piada ética ou algo assim. O preconceito talvez esteja muito mais enviesado nesses falseamentos, assim, usando termos politicamente corretos, assim. Isso. Você falar afrodescendente, isso é você estar sendo preconceituoso. Sabe? E tem o vidinho do Zizek sobre o politicamente correto, daquele big fake. Lembro até hoje, a primeira vez que eu falei alguma coisa, o cara falou, ah, seu filho da puta, branquelo, tá me xingando. Eu tava jogando bola, cara, daí era golzinho livre, assim, tipo, gincando na rua. Eu nem era da vila dos caras, tava lá porque a casa da minha avó era perto e fui jogar num time. Aí tinha um cara que era rápido, o cara era nele. Eu falei, cara, marca esse neguinho, cara. O cara falou, neguinho teu cu, ô branquelo, filho da puta. Eu falei neguinho porque eu não sei teu nome nem nada, né? Mas você tá se referindo ao cara, né? Eu não falei pensando em ofender o cara, mas o cara se ofende. Os caras se formalizam o preconceito racismo, né? Tipo, esquece que isso tá como tratar a pessoa, né? Cara, é que tem a. Tipo assim, hoje a gente tá dominado pela razão cínica, né? Que é tipo assim. O que eu falo não é o que eu faço. Yeah. E o que eu falo normalmente é o contrário do que eu faço. Então, por exemplo, vem o Donald Trump, que é um dos maiores. É o símbolo do beneficente. Não, mas ele é um. Vamos dizer assim. Um dos maiores filantropos do mundo. Tira foto com as crianças. Tipo, sabe? Tipo, manda dinheiro pra coisa assim e tal, né? Mas defende, promove a segregação total do estado do país dele, tanto em questão anglo-latino-americana e judeu e China e todas essas coisas. Mas tem um vídeo que aparece assim, vão cortando os trechinhos dele, ele falando, né? I love the Mexicans. I love the black people. I love não sei o que lá, tipo, ele ama todo mundo, mas existe sempre um mais depois, cara, da frase, assim. É igual no português, é aí sim, é igual no português, o cara fala assim, eu não tenho nada contra viado. Só não quero eles perto de mim. Só não quero eles perto de mim. Cara, esse só não quero que é o ideológico. Isso aí já é o preconceito. Eu não quero te matar, eu só queria que você morresse. É a frase modelo, cara, do cinismo. Eu não quero te matar, te arrepiar, mas, velho, se você não existisse, ia ser perfeito. Que eu não precisasse ser homicida. É a frase perfeita. É a frase perfeita do cinismo, porque é a frase perfeita da tolerância. E aí volta no assunto do Zizek, aquela coisa. Cara, eu tava dando aula e falando. Aí quando você pratica o preconceito, não digo sem querer, é voluntário, mas você não se imagina praticando. Que tava num texto também hoje que tava nessa postagem do Hugo, cara, sobre a Hannah Arendt e a generalização, banalização do mal. E como você pratica sem perceber que você está praticando e vai se naturalizando uma atitude ruim, né? Mas eu falei pro cara, tipo, brinquei com o cara que queria ser espartano, porque os espartanos namoravam entre si no exército, né? E deu uma brincada, falei, cara, que filho da puta que eu tô sendo, tem um menino na sala, eu tenho certeza que o cara é homossexual, cara. E o que, que o cara pensa quando todo mundo dá risada, que está usando o homossexualismo para o cara não ofender. E ainda está usando a sua posição de poder para estimular isso. Cara, você pega, daí na hora, eu falei, cara, ai que lixo que eu tô fazendo. Daí a galera tá dando risada, eu falei, pessoal, desculpa aí, vamos pensar essa piada um pouquinho? Aí falei para eles, cara, isso aqui que eu fiz não tá certo. Mas ele é muito de pessoa pra pessoa, tá ligado? Então, meu pessoal, ele. Nossa, eles vão falar, nossa, você é mais viado que eu, não sei o que. Não, pô. E tem outros que já meio que. Sim, mas o problema é quando tá nessa fase, que tipo, eles são no segundo ano do ensino médio. Muito difícil, cara, o cara que já assumiu ainda. E o menino não se assumiu, tá ligado? Ele sempre fica quietinho na dele. Quando aí, tipo, eu fiz do meio da sala pra frente, porque o moleque senta no fundo. E eu fiz já foi envolver mesmo, porque os caras não vêm pra aula. Segundo ano, cara, o cara não tá nem aí. Aí eu fui andando, daí quando eu saquei, o moleque senta aqui, assim, né? Tava pra tempo, falei, puta que bosta que eu fiz. Eu fui andando pra trás, ele era um dos únicos que não tava rindo, cara, do lance. Uhum. Antes de eu falar pra galera, vamos parar de rir. E daí eu fui. Aí que veio à tona todo o preconceito, cara. Isso não tá certo, cara. Tem muita gente que é homossexual e não se mostra, porque sabe que é assim que a gente pensa. Paulada come. Porque sabe que é assim que o senso comum. Os caras falam, daria, galera, mas isso não tá certo, professor. Você ia gostar que um homem se beijasse perto de você? O cara não tem que gostar, ele não tá me beijando. E mesmo se ele estivesse beijando, velho, isso não é um julgamento que envolve gostar, a opinião publicamente, né? Não tem que entrar, não tá em discussão isso. O problema é esse, o problema é que se você. É homossexual, é um problema público, velho. Que é isso? Não sei nem. O cara, ele se retraizando, né? Tá ligado? A Carolina Sócio Vital? Verdade. O irmão dela é homossexual numa boa, assim. Resolvidão. Nossa, mas desde. E ele é um menino. Não. Ele é menino. Cara, aí que tá. É natural demais, cara. Não, tipo, ele é bem fino. Ele tem a voz bem fina, ele é amigo meu. Daí a molecada cai matando em cima dele, não conseguia fazer pergunta na sala, porque ele tem a voz fina. Ele falou assim, ô Du, quando a molecada zoar, engrossa tua voz. Ele falou, não consigo. Ele falou, desde pequeno, ele falou, engrossa a voz, eu não consigo, naturalmente. Tipo, o cara não conseguia perguntar na sala. Eu falei, professor, a molecada já tem uma. Mas você entende? Por exemplo, ele não tem que engrossar a voz nada, cara. Ele tem que fazer uma pergunta. O cara não tem que ouvir a tonalidade de som do cara, ele tem que ouvir a palavra que forma uma sentença. Não tem esse detalhe, entendeu? Essa que foi. Igual os caras falam assim, ele é homossexual, mas ele é tão bonzinho. Mas ele. Cara, mas, isso, mas, é isso aí, velho. É o que quebra as Esse que é o né? certo. É o negro de alma branca. É negro, mas. O Tião Carreiro. O Tião Carreiro era conhecido como um preto de alma branca. É isso, né? Nossa, olha que pesado. Mas é pesado demais. Cara, tipo assim. Ele é tão comportado, né? Tipo assim, É gay, mas ele é discreto. É assim que todo gay tinha que ser. Sabe? É foda. E outra, a ideologia da tolerância. Como se os caras tivessem. Gay até vai, agora assim, bicha escandalosa. Essa troça. Não, aí é foda, tá da ordem do pensado, velho. Não tá na ordem só do enunciado. A gente tem que mudar a mente, tem que mudar o não, ferro não, que você fala. Não, por isso que é o problema, às vezes, de você falar afrodescendente pelo enunciado, não teria, assim, a priori, problema nenhum. Mas o problema é que esse falar, ah, o afrodescendente é já porque... envolve uma coisa de é porque de daí tolerância você já sei que você está segurando o seu racismo, né? E você já sabe porque você é racista, pra entendeu? Pra não exteriorizar o meu racismo. Você já sabe porque você tá aí igual, em posição de igualdade de contexto. Tipo, no subentendido, sei, e ele tem a mesma coisa. Por isso que você entende que ele fala afrodescendente pra não falar negro, preto, essas coisas. O negócio que eu vejo direto, alguém vai se referir a uma pessoa e não fala negro, não fala preto. Parece que assim, uma menina morena fala preta, negra, a pessoa é, tipo, mas não quer falar, mas o que tem que falar? Ela é meio indizível, por exemplo, nos Estados Unidos. Esses caras aí, esse tipo aí, ó. Ele quer falar os negros. Esses caras que é assim, ó. Esses caras aí, esses escuros. É, normalmente pobre, né, também fala. Por exemplo, nos Estados Unidos, você chegar e falar afrodescendente dos Estados Unidos, você é morto, cara. É black people, não tem o que você falar afrodescendente. Black people. Black people é preto. Aqui não pode falar preto. Você falar em Portugal, Portugal fala preto. Não fala afrodescendente. Não, aqui ainda é que toma outras proporções. Aqui na Argentina é uma merda, cara. A mulher é tudo negro, meu avô e enfim. E eu sempre costumei falar preto, tipo, porque eles falam, tá, você tá. Tipo, meu avô chega minha tia e fala, você começa a usar acesso de enxergar, nada, tá ligado? Eu sempre fui acostumado, às vezes eu falo uma coisa do tipo, cada hora me torcem pra mim, mas daí. Eu sou, velho, eu posso falar. Então, aí tem mais esse problema, né? É, tipo, que só o cara que tá na posição, que é esses movimentos pós-modernos, só o cara que tá na posição pode falar. É, já fala. Aí que já entra na questão, né? O cara não quer. Você pode ser pró-feminista, mas você não pode ser feminista. Porque você mas esse não... negócio do cara se você que eu falei, feminista, na boa, é bom, a marca é esse pretinho, cara. A marca é esse pretinho. E o cara não deu essa chulapa. Pode coadjuvantizar. Eu falei na boa, né? Não foi na má intenção. Aí sempre você fica com o pé atrás. Eu não eu sei entendo como o cara postura, quer ser chamado. Mas às vezes você fala preto, cara, e o cara não gosta de ser chamado de preto. Esse que é o problema. Cada pessoa recebe de um jeito possível. Você não tem um consenso. Nos próprios defensores dessa nova forma da gente encarar a diferença. Tinha um professor nosso que era negro, cara, no colégio, que dava biologia. Cara fudido, cara. E ele não tolerava bagunça. Não o mínimo de bagunça. Tipo, eu levantei pra dar um tapa no cara, pra fora. Era assim. Aí um dia um cara falou, ah, professor, porque o cara branco, o cara preto... Ele falou, preto não. Preto é cor que você pinta aí. Assim. Caneta é preta. A pessoa é negra. Aí o cara fica, pô, será que talvez esse cara que falou preto não tenha nenhuma conotação racista, ele não tava com essa aí, sim. com o pensamento. E essa? É o cara que recebe mal, fala, pô, preto, cara. Porque, preto, ó, por exemplo, ele é um professor, ele podia ter falado assim, ó, meu amigo, entendo o que você falou, tal, mas tenta utilizar negro, porque o que envolve os seres humanos não é a cor. Você não é branco, velho. Você não é branco. Sim. Branco. Quem que é branco, velho? Ninguém é branco. A tonalidade de cor não é isso. Tem a outra, é outra coisa que envolve. É esquisita. Então não fala preto, fala negro, tal. O cara podia falar isso, entendeu? Uhum. Só que o cara já explode, ninguém sabe por que ele tem o motivo dele e tal, pra... meio que se defender ali, entendeu? Nem branco é certo usar, na verdade. Nem branco nem preto. Que é assim, é negro, caucasiano, pardo... Mas no Brasil não tem caucasiano no IBGE. Branco, né? Então, eu acho isso de certa forma errado. Porque primeiro que eu acho que quando você fala branco e preto, já me soa como uma relação de oposição. Você tá falando de dualidade opositiva, sabe? Uma dualidade maniqueísta. Então, você tem preto e tem branco. Você tem a luz... Você tem a escuridão, você tem o bem, você tem o mal. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa, esse que é o problema. O próprio enunciado já vem dotado assim de uma conotação dicotômica. Isso é um problema, né, velho? Muitas vezes é preto sujo, o cara usa quando quer xingar. Já vem com os adjetivos mais... Pode ser lá, você pega uma coisa que pode caber para os dois ou para todo mundo, você particulariza a situação, tipo assim, pele, todo mundo tem pele. Tu fala assim, isso é cor de pele? Eu até preconceito, mas todo mundo tem pele, inclusive tanto negro quanto branco. Uhum. Eu falo assim, então o que que é cor de tipo, pele? Tipo, bandido. Que é, ah, minha sobrinha. Cor de pele, dia, você pega um lápis, cor de pele, sabe qual cor que é? Essa aqui, essa aqui. Aí a gente fala assim, cor de pele? A sua pele é dessa cor? Coloca aí do lado. Ele colocou. Ah, não é? Então, qual é a cor de pele? Eu achei, a Ju foi muito didática, porque ela podia ter falado, será que todo mundo tem essa cor de pele? Aí ela estaria fazendo já uma referência. Sim. Às pessoas que são mais escuras, outras que são amarelas, não tem cores diferentes. Qual a sua pele é dessa cor? Porque cor de pele ela está dizendo, cor da minha pele, né? Sua pele é dessa cor? É verdade, né? Não. Então, isso aí é um... Então, mas quando é criança tem que partir dela, né? Esse que é o legal que foi a sacada da Ju. Uhum. Porque não adianta, com uma criança de 5 anos, não adianta você falar, ó, o mundo é desigual, não sei o quê, luta de classes, não sei o quê. Quero o Habermasiano, eu queria fazer isso. Não, Mário, senta aqui que agora vamos ter uma conversa séria. Olha, o mundo está dividido. Nós temos oprimidos, opressores. A história até hoje é a história de luta de classes. Porque fazendeiro, cara, nós temos que fazer reforma agrária. Aquelas fazendas. Reforma agrária. Quantas anos tem? Oito. Não dá, tem parte dela pra ir ela fazer. É uma operação muito massa. Isso que é legal trabalhar com criança. É, vou pesquisar. Ela gosta muito de ler. É, olha, legal. Caralho. Azevedo, Olavo de Carvalho, ali pra caramba. Nossa. Então, vamos ver, vamos passar aí. Que... Vamos trabalhar. Vocês falam muito, ele tá louco. Fala muito. Tá. E quem vai ler hoje, então? Se eu posso. Depois eu quero uma lenda semana que vem. Mas eu vou parando, vocês acham? Você vai ler na semana que vem? Pode ser. Então tá, então. Ou se quiser que eu leia nessa, se quiser ler na semana que vem. Vocês que decidem, ó. Só que sem ficar essa coisa, essa, né? Polidez. Falsa polidez. É, por exemplo, ó. Quem não tá familiarizado com o autor, que é todo mundo, mas que a gente finge que sabe alguma coisa dele, vou fazer uma... Vou ler o Lattes dele. Meu Lattes. Falar dele aí, ó, Robert Kurz. Robert Kurz é professor. Não, Robert Kurz foi um teórico alemão que... descendente da tradição do Adorno, principalmente, e de outros movimentos... revolucionários até, como de maio de 68 e tudo mais. Parece que foi aluno do Adorno, né, inclusive, e que tentou fundar ou propôs a fundação de um novo modelo de recepção do marxismo, né? E que ele, mais outros caras, mas ele é um dos principais nomes, chama de nova leitura de Marx. Neue Marx Lecture. NML, né? Nova Leitura de Marx, que é um campo muito amplo, Nova Leitura de Marx. É como se fosse um marxismo alemão pós-60, pós-70, que reúne vários intelectuais, vários pensadores em torno do marxismo. Nova Leitura de Marx. É um campo global. Dentro desse campo global, o Kurz propôs uma vertente ali, que é a nova crítica do valor. Nova crítica do valor, e a gente costuma chamar de crítica do valor. Na década de 70 para frente. Nessa nova crítica do valor também tem vários pensadores que se unem já numa proposta mais comum assim, do que a nova leitura do Marx. Um dos principais nomes da nova leitura do Marx é aquele Michael Heine, né? Que ele tem aquele livro chamado Introdução aos Três Volumes do Capital. Eu tenho. Aí a nova crítica do valor, né? O Kurz foi um dos fundadores aí e tal. Abarca Robert Kurz, abarca Rosita Scholz, que é mulher dele. Fundadores da Exit, né? Abarca o Anselm Yap, que é o livro que a gente leu. Um cara muito bom. abarca também, em certa medida, o Costone, que colocou, que lançou o livro agora, né? Que é o livro de 94, mas saiu em 2014, na Boitempo. Livro que vai mudar a história do marxismo no Brasil. Esperamos, né? E eles giravam em torno de uma revista fundada que chamava chamava Crises. Ué, isso aí. Chamava Crises. K-R-I-S-I-S. Esperamos que mude. É, em certa medida dessa revista Crises, ela rachou e virou a revista Crises, que tem até hoje, e a revista Exit. Né? 2004, né? Nos últimos combates e tal, né? Naquela época. É... No 18 teses contra o esclarecimento. Foi um dos textos que rachou. Foi que rachou? Então, é lá tem um manifesto. O Herbert Trenkel e o Ernest Lof na Exit. Não, perdão, na Crisis. E aí o lançamento dos caras foram pra eles. O Klaus Peter Ort Lieb também. Então, assim, aí o curso tem uma. Uma certa produção teórica aí, a grande maioria da sua produção é em alemão, tem vários centros do mundo aí que tenta traduzir, e em Portugal tem um site, né, que é o Beco lá, um site que tenta traduzir aí, existe, tenta traduzir os artigos dos caras, né, e a gente vem aqui pro Brasil com a fundação de uma revista importante, que é a revista Sinal de Menos, dirigida pelo Joelton, pelo Daniel Cunha, por esses caras aí que tentam trazer a crítica do valor pro Brasil. E foram até reconhecidos pela Este, receberam já carta. É o Daniel carta, Cunha, que é um dos caras da revista Sinal de Menos, ele tem um artigo publicado em alemão na última Exit aí. Ele saiu ano passado e conseguiu publicar um artigo na Exit. Muito legal. Então, assim, tá é bem, bem formado, assim. Eles tentam resgatar uma certa tradição que foi perdida, que é a tradição adorniana, diferente da tradição da segunda geração do Habermas. Tem como referência também o Marcuse, que é um cara importante dentro da tradição, principalmente por causa dos movimentos sociais nos Estados Unidos e a sua produção teórica mesmo em si. Ainda tem uma certa referência aos situacionistas e aos caras da... Socialismo Barbário, né? O Guy Debord e o Castoriadis, o Lefort, esses caras que tem uma certa conversa ali. Tenta integrar. Tem referência também ainda na escola de Frankfurt, tem referência daquele Roman Rosdowski lá. Então, o Roman Rosdowski é da nova leitura do Marx. Que ele tem aquele livro lá, Gênesis, Estrutura do Capital. Gênesis, Estrutura do Capital, tem ali. O Miap cita ele como referência. Cita, porque eles estão numa escola mais geral, né? É como se fosse um dentro do outro, né? Estão numa escola geral e muda coisa bastante. Então eles tentam, a nova crítica do valor tenta resumir basicamente na investigação da teoria do valor e aí, em conseguinte, a teoria do Estado, a teoria da crise, a teoria da abstração real, a teoria de outras coisas. Categorial. Tem uma influência forte do Hegel também. E a crítica do valor, ela se debruça num capítulo do Capital que foi, né, pelo segundo eles, pouco levado em consideração na leitura do marxismo que eles chamam tradicional. Eles não se autodeclaram marxista tradicional. Eles se autodeclaram outro marxismo marxianos, ou marxista normal. Que é o capítulo do valor, do primeira seção, que é mercadoria e dinheiro. E nos quatro primeiros capítulos, né? Principalmente no fetichismo da mercadoria e o seu segredo, e o duplo caráter do trabalho. Eles trabalham bastante com a questão do fetichismo mesmo. É basicamente a primeira seção, que é a mercadoria e dinheiro. Enquanto o marxismo tradicional estava mais preocupado com a questão do mais valor absoluto relativo, estava mais interessado com jornada de trabalho, estava mais interessado com aquela... com uma luta de classes, assim, mas no Capital mesmo, aquela da... Primeiro que é a grande indústria, como é que é aquela parte? Não, o capítulo 20, 22 lá. O que que eles fazem aquela. Que ele faz aquela operação lá da. Pequena indústria, grande indústria? É, mas antes, tipo aquela primeira apropriação de terra lá. Acumulação primitiva. Desde a acumulação primitiva a acumulação mais desdobrada, né? Enquanto que eles estão tentando. 24. É o 24. É, porque o 25 é a teoria da colonização. Da dependência, é, né? Que é o último capítulo. Então, mais ou menos daí que a gente parte. É uma leitura bastante radical. Você apoia muito no Grundris também, que, nas críticas. Retomo o Grundris como uma obra fundamental, um assim. Orientador da leitura do Marx, enquanto que o marxismo tradicional talvez tem como orientador manifesto, e talvez hoje, no caso dos lucasianos aí, que produz os manuscritos 44, eles tentam utilizar os Grundris como orientador do capital. Os Grundris que tem a famosa sujeito automático, aquela... Dinheiro, poder social do dinheiro. A determinação oposta, a relação entre produção, distribuição, consumo lá e tal. Tem uma hora que ele trata do capital fictício também, no Grundris, do da capital fictício, uma teoria do valor... O sintoma social foi um dos primeiros articulações do Marx ali e tal. E aí eles também tentam usar uma teoria antropológica. Os manuscritos 57 e 58, que eu não disse, foram o embrião da seção 1 do Capital, né? Por isso, os três livros, né? Os três? Os três? Os grandes, isso é meio que um rascunho dos três volumes. Tem os três volumes. Mas, ó, tem 57, 58, tem 58, 59, tem o que a gente conhece, que é o 59, 60, que é a contribuição, não. A contribuição é de 61, 62, né? 62, 63. Não. Ó, 44 e 41. De 44 é o manuscrito econômico filosófico. Não, mas não. Já não tem nada a ver. É de 57 pra frente, quando ele começa a engatar mesmo. Que ele, em 57, o Marx ele volta pro Hegel, ele lê o Hegel. Aí ele fala assim: ó, agora vamos ver o que vai rolar. Aí ele tenta usar o Hegel nos Grundris. E daí, de 57, vamos dizer, 67, que é o Capital, ele tem uns. Cara, ele deve ter uns 8 livros. Aí, é que não tem tradução pro Brasil, né, velho? Mas no Mega lá tá tudo certinho. O manuscrito 61, tem coisa. Então, é a partir daí que eles tentam. Eles também têm uma certa teoria antropológica também, no estruturalista, que vai desde o Marcel Mauss, que é orientador do Lévi-Strauss. Ou Salins. E tio do Durkheim. Ou sobrinho do Durkheim. Sobrinho. É tudo uma máfia, né? É. Os caras ficam ali, ó. Ele é sobrinho do Durkheim, ele fundou a antropologia estrutural, vamos dizer assim. Tem o livro Sociologia e Antropologia, que é muito foda. E tem um outro livreto, que é o Ensaio sobre a Dádiva, que vai falar sobre a troca. Que é do Marcel Mauss. Na Sociedade de Troca. Marcel Mauss, que escreve Marcel Mauss. M-A-U-S-S. Ele cita também, né, As Aventuras da Mercadoria. É, cita. Né? Ele cita o Salim, cita o Marcel Mauss. O André Gorz também, ele cita. O André Gorz. É, mas é já mais do operaísmo mesmo. É, porque tem um capítulo que ele trabalha, né? Só com a antropologia, questão do laço social do dinheiro e o laço da dádiva nas sociedades mais aborígenes. Que as trocas... Não, em qualquer sociedade não envolve somente determinações equivalentes. Ela envolve algo mais. A troca é sempre um ganho, não é uma troca de um por um. É sempre um mais algum objeto místico por um. Ou o contrário. Né? Ele usa o Marshall Salins, que é um puta de um cara, que é o Ilhas da História. Tem ali também, se vocês quiserem. O Marcel Mauss sai sobre a dádiva. E aí algumas coisas do Lévi-Strauss no sentido da mitologia, né? Mitológica e tal. Então, é uma teoria muito foda, tem muita coisa pra ver, é monstro. Tem como referência também o Lukács, de História e Consciência, do História de Classe, Consciência de Classe. E do Isaac Rubin, que é... Como que é o nome dele? Teoria Marxista do Valor. Do Valor. É o Isaac Rubin. As primeiras referências, na reais. As primeiras referências, na real, são esses dois. Eles tentam montar tipo um calendário deles, né? Então, por exemplo, 1920, que é onde começa a crítica do valor, né? Não existe ainda, mas... É o Lukács, História e Consciência de Classe, Isaac Rubin, Pacho Canes, com direito. É o Pacho Canes. E aí, na década de 60, dá um salto com o Michael Haney, o Rosdowski... O Colette. O Colette de 20 também. O Colette é de 20? É. Década de 60 e 70 já é o Postone. E não, esses esse aí é década de 80 e 90. 80 e 90. 60 é o Rodolfo. Segunda metade dos 80. Eu acho que 60, se eu não me engano, é o Holtz Dolls, o Lúcio Colette e o Jean-Marie Vicente. E tem ainda mais aquele, o Kozik lá, Dialética do Concreto, do Karel Kozik, que eles usam pra caramba também. Então, tá aí, meio orientado aí. Esse artigo aqui saiu, o original, não há Levantando no Salve, tese sobre uma teoria do Estado crítica. Foi a segunda parte, eu tô com a referência da segunda parte. Ok, ó. Zweizerteil, segunda parte, do Urteil. A segunda parte foi na revista Exit, 2011. Né? Foi uma numa edição, a outra logo na outra, se eu não me engano. Aqui. Peraí que eu vou pegar aqui pra gente localizar. Só fazendo essa introdução, porque eu acho que vale a pena pra se situar onde mais ou menos. Tá, achei. Um é na 2010, é isso mesmo. E o outro é logo na depois. O outro é 2011. Então, tem aí uma certa, um pressuposto teórico dele e não parte do nada, assim. Então, o Robert Kurz tem aquele colapso da modernização, os últimos combates. Razão Sangrenta. Razão Sangrenta, são os livros traduzidos para o Brasil. Dinheiro Mundial e... Dinheiro Poder Sem Mundo. Valor. Não, no Brasil. Dinheiro Sem Valor não tem traduzido para o Brasil? De livro? É. Não sei. Ou será que porque tem até o grupo com a capa do livro e tal? Dinheiro Mundial, Mundial e... Poder Mundial. Saiu já? Saiu. Ou será que é em português de Portugal? Ó. Porque tem a página, tem a capa do livro. Tudo, Não, vamos ver. Qual que é? Antigo, né? Portugal, mas mesmo assim, não dá nada não. Tem em Portugal. Ah, Aventuras da Mercadoria é da antiga. Da Mercadoria também. Uhum. Então... Mais ou menos isso, né? Já adiantando que eles são anti-Estado, são anti-escola, não tem... Anti-polícia, são anti-tudo, né? eles têm um projeto de fazer um sujeito antipolítico, umas coisas assim. Anti-sujeito e antifetichismo. É os dois aspectos que eles apostar trabalham. Apostar na negação, né? É aí que é esse problema que nem a gente tava falando outro dia, né? O antifetichismo por si só não é um fetiche, mas enfim. Então vamos lá, não sei se vocês estão acompanhando aí, começo por uma nota prévia aí. Deixa se a gente vê essa merda. Então, nota prévia. A crítica da economia política de Marx, já no título, implica a estatalidade e a esfera política com ela relacionada, como componente essencial que simultaneamente remete às origens da relação de capital. Não obstante, o desenvolvimento sequencial das categorias econômicas permanece incompleto na exposição marxiana, precisamente nesse aspecto. O marxismo do movimento operário, historicamente tornado obsoleto, é também herança, expressão e consequência desse déficit. A nova elaboração teórica da crítica do valor e da dissociação, que é a teoria do Gonçalves Miapa, né? Não, da dissociação sexual é a da Rosita Schultz. Ah, da Rosita Schultz. Ela que iniciou. Por sua vez, continua aquém da pretensão de atualizar a crítica do capitalismo, enquanto a transformação teórica se centrar nas categorias econômicas do trabalho abstrato e da forma do valor, sem incluir sistematicamente a relação destas com a estatalidade. Isto é tanto mais válido quanto o Estado, com a crise capitalista qualitativamente nova, se desloca outra vez para o centro das contradições. A esquerda pós-modernizada supera-se a si mesma, até uma redutora crítica do valor pobre e de pé descalço, com abordagens ecléticas de uma reflexão sobre a teoria do Estado que, grande parte, consiste em embalagens ideológicas enganadoras, também nesse ponto não revendo suficientemente o marxismo tradicional. A extensão da crítica do valor e da dissociação à teoria do Estado já há muito deveria ter sido feita. Optou-se por dar ao texto que se segue a forma de teses para possibilitar o caráter de uma intervenção que, ainda assim, não renuncia à argumentação sistemática. As citações circunscritas ao indispensável são indicadas em estilo ensaístico, referindo apenas o autor e o título. Dado que a amplitude do tema, ainda que sob a forma de teses, teria excedido os limites de um número da revista. O texto é publicado em duas partes. A segunda parte, né, este número 8, há de conter em apêndice um índice da bibliografia utilizada e citada. Então, mostrando aí um certo compromisso ambicioso de autocrítica do marxismo, de crítica externa dos outros. Né? Que economia política quer dizer Estado, e quer dizer trabalho abstrato, e quer dizer forma do valor, e por isso a gente precisa colocar cada um no seu quadrado. Não dá para ficar mais como a esquerda pós-modernizada faz, em abordagens ecléticas. Né? Uma teoria do Estado como ali, embalagens ideológicas enganadoras, né? Do Estado como... do Estado reducionista, tipo, o Estado é comitê executivo da burguesia. O que quer dizer essa frase? O que quer dizer essa frase? Verdade, Marx falou, tal, beleza, tal, mas como é que a gente vai significar ela? É que tipo, todo mundo está no poder, faz uso do Estado, é isso? Parece que pelo curso não. Pros interesses da burguesia. O que, que é burguesia pro curso? Essa que é o que é proletariado para o Curso. Essa é uma diferença. Por exemplo, Mao Tse Tung, o proletariado era um movimento. Não era um agente, não um sujeito. O proletariado era um movimento. Então, se você melhorar a infraestrutura, o aparelho estatal, o partido, essas coisas, você está fazendo, está andando a favor do proletariado. É diferente. O Postone... Postone no tempo, trabalho e dominação social, ele vai falar que a única classe que interessa para o capital é o proletariado. Porque é da onde o capital suga o valor, a quantidade de valor. Então a burguesia não precisa existir. Parece que é uma oposição diferente entre de burguesia e proletariado. É uma oposição entre capital e proletariado, que muda tudo. Até porque ele não está com a política de identidade. Para ele, a burguesia não é o Trump, o Bill Gates. Ele não coloca essa dualidade assim entre burguesia como mal, exploradora, e o proletariado como um sujeito coitado, vamos dizer assim, o oprimido. Ele nem trabalha muito com isso aí. O que eles tentam fazer é trabalhar com a crítica das categorias econômicas mesmo. E eles trabalham muito com a questão do fetichismo, que em última instância não é como se todos nós fôssemos... existe uma cisão muito precisa entre expropriadores e expropriados. Mas em última instância todos nós somos alvo e objeto do fetiche, que é o fetiche do capital e o fetiche do dinheiro. Então, de certa forma, seria como se todos nós em última instância somos vítimas. Não existe essa coisa de demonização da burguesia que muitas vezes acontece no próprio marxismo tradicional, né? Isso, e encarar a burguesia e o proletariado com conceitos hegelianos e suas próprias determinações dialéticas, né? Por exemplo, depois do Althusser, na década de 70, os conceitos parece que criam um regime diferente. Lógico que o Hegel já tinha falado, mas o Althusser impõe uma coisa. Ele trabalha a classe, a luta de classes, essas coisas, como condições. Então, por exemplo, a burguesia é uma condição de um cara que se transforma num sujeito burguês e que opera. Mas não é ele que opera, é algo que opera nele. Por exemplo, se o problema do mundo capitalista fosse a burguesia, nós já tínhamos matado todos os burgueses e já tinha acabado. Exatamente. Não é a burguesia, tem um capital fictício, tem um capital, tem estruturas abstratas de dominação, que é o valor de troca, o trabalho abstrato. O cara não é natural. Tem a mercadoria, tem o valor, tem o dinheiro. Isso, é essa que é a pena. Tanto a burguesia quanto eles envolvem o papel de burguês em determinado momento, porque há essa operação. E em geral ainda. Ou, pra ficar mais bonito, tipo, desenvolve-se algum papel de burguês nele. Entende? Por isso que o Freud é interessante aí. Que ele tem aquela frase famosa e mais foda que faz sentido pra caralho, que é aquela... Wo es war, soll ich werden. Que é... Onde está o isso? É, onde isso está? Onde isso não está? Eu estou. Onde eu estou, isso não está. É, quando eu falo, alguém fala em mim. Né? Ich denkt in mir, né? Alguém pensa em... Algo pensa em mim. É como se fosse uma possessão mesmo, que é a teoria fetichista. Como se fosse uma possessão do cara. Transforma o cara num sujeito capitalista, burguês. É, para elucidar é bem a questão fetichista da mercadoria mesmo. Como se o sujeito ele se tornasse um representante da vontade da mercadoria. E aí ele fala lá naquele trecho, né? Inclusive já citamos esse trecho ontem, antes de ontem. As mercadorias, como elas não podem se conduzir pelos seus próprios pés até o mercado e se trocarem por si mesmas, eles precisam de alguém que carrega essa vontade. Quem carrega essa vontade da mercadoria é o sujeito. E aí, na teoria já do direito, seria quem? O sujeito de direito. Que a situação isso jurídica nasce a partir do momento em que existe a mercadoria. A mercadoria é meio que o germe da própria formação do sujeito de direito. Isso vem muito daquela sessão do fetismo da mercadoria do capital, né? Mercadorias não podem. Deus. E é essa que é a verdade. Tipo assim, ele tá falando assim, ó, da verdade, são as mercadorias que mandam nos caras, no sujeito. Os humanos são fetichistas. A verdade é essa. Só que com o fetichismo, parece que o sujeito é dono das mercadorias. A gente inverte. E aí a ele vai ao mercado trocar. Mas é o contrário. O Marx tá falando é isso. Essa que é a pegada. Então isso, só isso já revisa uma parcela gigantesca do marxismo, do que é ser marxista, do que não é. E é por isso que para eles a chave está no antifetismo ou na emancipação do fetiche, nos livrarmos do fetiche, porque é o fetiche que determina essa estruturação das relações sociais. Então, para a gente se livrar do modo de produção capitalista, a gente tem que romper com esse fetiche. Não é emancipar do vínculo de emprego, como quem foca na relação de emprego, né? Trabalho abstrato, acaba se desviando do foco. Porque o trabalho tem, por finalidade, acaba se tornando um meio para você conseguir a mercadoria. Né? Sim. A classe trabalhadora tem mercadoria ao alcance dela, e quanto mais próxima ela está da cenoura, mais força ela coloca no trabalho para alcançar. E outra pegada, que a gente, isso já é uma coisa mais particular nossa. Quem manda no trabalho, quem manda a mercadoria, que as coisas é o capital. Então, assim, o humano, é isso que é o fetismo. O humano, ou o sujeito. Sujeito automático. Sei lá, o sujeito, alguma coisa, o humano, a pessoa, ela acha que ela é dona do próprio trabalho e vende o trabalho e tal. Só que na verdade, quem manda, quem inventou o trabalho é o capital. Sim. O capital que inventou isso que a gente chama de atividade e deu o nome de trabalho e quantificou esse trabalho em tempo, em horas, em essas coisas, pra capturar esse sujeito pra trabalhar pra ele. Capital. Então, pra materializar capital, o primeiro pressuposto aqui, o trabalho não é um... Capital se considera não é uma relação jurídica. Pelo menos não nessa leitura. O trabalho não é ontológico. Não é, por exemplo, o Locke. Locke, ele vem e fala, não, o trabalho é a primeira manifestação do sujeito na propriedade. E quando ele interfere na terra, pelo trabalho, ele tá tornando aquela propriedade sua. Porque ele se apropriou da propriedade pelo trabalho. E aí ele lança isso como se fosse uma coisa natural. Todo sujeito trabalha e é pelo trabalho que ele adquire a propriedade. Para a teoria crítica do valor, eles não vão trabalhar com isso. Eles vão falar que não, o trabalho ele não é ontológico. O trabalho ele não é um conceito natural, não é um conceito universal. O trabalho ele surge nessa estrutura da modernidade, na estrutura do modo de produção capitalista. O que o homem primitivo faz não é trabalho. É natural dele como atividade, um produtiva, atividade. Então, no Manifesto contra o Trabalho, que é o documento de fundação desse grupo, que é de 99, eles vão falar isso, tipo, pro marxismo tradicional, que eles chamam de marxismo tradicional, tem uma certa oposição entre o capital e o trabalho vai superar o capital e nós vamos vencer, e vai ser tudo bonito. Ele já vai falar que não, na verdade, tipo, são duas facetas da mesma moeda, assim, sabe, tipo... E também tem essa pira dele... Ele vai usar o termo atividade produtiva para isso que não é trabalho e tal. Não, seria trabalho. Babel não trabalha, não está na lógica. Não. É trabalho. Se você for colher uma fruta, não é pra comer. Exatamente isso, é um negócio só de colher. A fruta que você comeu e pegou não é mercadoria. Exatamente, não é trabalho, não é mercadoria. Exatamente isso, a coleta. Na área a gente tem uma distinção interessante desse. Que é do Homo Faber, aquelas fitas, né? É, então, eles são contra a análise. Mas, por exemplo, o Joel tem um artigo que fala sobre o Habermas, que ele coloca as citações do Habermas, que o Habermas encara o trabalho como transhistórico. A partir das apropriações que ele faz mesmo. Transhistórico. O trabalho é um dado humano. Não tem como o humano se desvencilhar do trabalho. Que dá pra entender, né, velho? O que a gente tá falando é quase a mesma coisa, só que um pouquinho mais detalhado, né? É, parece que não parou pra se... É, e outro, é o jeito que você chama, né? Por exemplo, a gente escolheu chamar de atividade, que não é trabalho, pra diferenciar do trabalho. Essa que é a... Importante a significação, né? Justamente pra pensar que o trabalho, ele tá investido numa estrutura significante que só tem sentido... quando atrelado à morte ao seu capitalismo. Uhum. Por isso que não dá para falar, pelo menos nessa leitura, que na Grécia Antiga existia trabalho. Uhum. Essa é uma das teses que a gente está tentando fazer. Proto-direito. É bem essa leitura. Por isso que o Marcos Bilharin faz. Uhum. E ele faz essa leitura em cima do Pachucanes, e é por isso que grande parte da teoria crítica do valor vê no Pachucanes uma virada na teoria marxista. Uhum. Justamente porque ele traz essa cisão, que é até meio, assim, bem investida em cima do Hegel, né? Essa separação, assim. De entender o conceito sempre atrelado a um determinado contexto específico, assim, né? Pode falar que é o ser aí, né? É, direito romano. Direito é hoje. Aquilo lá é moderno, outra coisa. Né? Direito é o direito moderno. Direito romano, não existe. É ius, sei lá, é outra coisa. Mas não é direito. Esse é um trabalho que a gente podia tentar fazer também daqui pra frente, pensar, refletir na nossa própria teoria mesmo, porque é bem delicado, bem difícil, né? Porque isso implica várias coisas, né? Como é que você vai dar aula, por exemplo, de história do direito? Sei lá, velho, não sei. História do direito? História do direito. Cara, eu não então, sei. Então, vamos dar aqui o curso de história de direito. Começou aqui, você tem que ó, voltar, tem, tipo assim, você tem que começar na modernidade. Você começa com essa tese, você fala, ó, o direito começa tal, de laços sociais capitalistas. Nossa, você vai falar isso, né? Nós vamos entender. A gente vai entender. Eu quero que você dê o direito romano pra mostrar. Então, mas você pode fazer isso mesmo. E no seu conhecimento. Você faz assim, ó, estamos fazendo uma leitura a partir da lupa da modernidade. Não, então, sim. Toda leitura está sempre enviesada pelos conceitos do moderno. E aí, o que fica pra trás é sempre uma leitura intermediada, né? Ou interpelada pela linguagem história. Do moderno. Nosso curso começa com história e a partir da modernidade é história do direito. Porque aí o direito, que é aquele direito romano, ele, vamos dizer, ele faz parte da modernidade porque ele está sendo lido pela modernidade e está sendo inserido no imaginário da modernidade. Então, direito romano é direito porque o direito romano do aqui, o direito romano do agora. Mas o objeto dele lá, a reconstrução do recorte deles, as relações deles lá, não tem nada a ver com direito. É que nem fazer um paralelo, quando você coloca a data de nascimento do Platão, do, sei lá, 349 a.C., você põe anticristo, mas não sabia que ele era anticristo. É, você acha que ele fala assim, oh, quando que você nasceu, Platão? Ah, eu nasci 349 a.C. Porque o anticristo pra gente agora. E outra, a relação do Platão... é, com as palavras era diferente, a relação do Platão com o enunciado era diferente. Por exemplo, polis. Vê, polis você pode falar que é cidade, que é vila, que é política, que é estado, que é... Como você lê um cara desse, traduzido? Né? Você não tá lendo ele, tá lendo a tradução dele. E outras, mesmo se você tá lendo ele no original, você tá lendo agora. Você não foge do seu momento. Então, a única leitura possível do Platão é uma leitura moderna do Platão. Então, essa aqui é uma coisa foda. Eu não sei se esses caras concordam tanto assim do jeito que a gente tá falando. Mas é uma coisa... É, porque é complicado, né? Porque eles falam... Assim, ao mesmo tempo que eles têm essa leitura, eles fazem uma remissão, por exemplo, às sociedades aborígenas. Só que, assim, é uma leitura falando, por exemplo, a sociedade aborígena, eles falam que a sociedade aborígena também tem o seu fetiche. E vai falar, por exemplo, que é o fetiche da dádiva lá, ou do totem e do tabu. Só que, assim, estão importando uma leitura moderna para uma sociedade que não se encaixa no espectro da modernidade. E aí eu acho que às vezes fica até meio contraditório, né? Porque tá propondo uma leitura de fazer uma cisão com o moderno e começar a tratar as categorias inseridas num contexto específico, mas aí fazendo uma leitura de uma sociedade que não está inserida nesse espectro com a mesma leitura que eles querem ler a modernidade. É a mesma lei, então, assim, coisa. Fica... Eu achei uma ponta solta nisso aí. Então, eu só que... Ficou meio ponta solta. Eu acho... Eu acho que ninguém ainda levou a sério esse debate, entendeu? Verdade mesmo. No universo inteiro. Na galáxia toda. Eu acho que ninguém ainda pontuou esse debate sério mesmo, seriamente. Porque é muito difícil, cara. Cara, é uma história de 2000 e poucos anos que os caras... Sabe? Como é que você vai debater com um cara desse, por exemplo, falar, ô, você tá errado? Você tem que estudar muito, velho. Muito pra você saber. Você tem que saber onde, em que contexto ele tá, do que mais ou menos ele tava tratando pra discordar. É muita coisa. Pra você falar pro cara, velho, você tem que saber responder todas as perguntas que o cara vai te fazer, tá ligado? Você tem que estar preparado. Então, conseguir convencer. Talvez daqui 30 anos a gente consiga falar com ele. Não responder, mas pelo menos. Porque tem que começar agora, né, velho? Se não começar, não vai. Não dá tempo. E aí é isso, né? Ó, eu sugeria nós terminar essa primeira tese aqui, a tese 1. E aí nós finalizamos depois. Só tem que ir porque eu pego a jogo agora 10 para meio-dia. Não, você que sabe, você ouve depois, alguma coisa assim. Eu ouço e... Aí as teses você... A gente escreve o de hoje e coloca no meio? Como eu tô fazendo uma notinha aqui e aí depois eu vou postar lá com as referências e tal. Meio que um resuminho assim que a gente falou. Aí vai ter o áudio lá também da gravação. E aí fica aquela, quiser fazer uma nota, tirar uma dúvida. Aproveitar que vocês voltarem nesse assunto, como que ficou a nota então? Ah, faz quem quiser a nota. Faz quem quiser. Faz quem quiser. Tá. Só e pra... aí, semana que vem o Caião vai e começa o coisa 2 aqui. Tese. E cada um pode fazer livremente, não tem pode. Que fazer. Tá? Não, pode. Qualquer um pode fazer a nota. Tá. E daí na próxima nota, próxima reunião eu começo lendo as notas. É, o Diogo faz um institucional, tento, um negócio. Fazer, eu posso fazer, tento fazer a pira de ligar todas as notas e tal. Pode ser, ó. Todo mundo pode fazer também. Né? Mas tem que ser no bloco institucional, né? Da leitura, é, então. Sim. Mais tranquilo, então. Desculpa interromper. Não, rapaz, valeu, André. Então, será que não é imenso? Poxa, teve uma cena no ano passado, você colocou uma citação num cara falando que é uma arma fetiche, coisa tipo. Oi? Você colocou no Facebook uma citação de algum texto falando a respeito da armação fetiche. De onde você tirou essa citação? Nossa, cara, deixa eu até ver aqui. É capaz de ser do livro Cachoeira. Que as normas são fetiches? É, ele colocou uma citação. Cara, ou é do Cachorro ou é do Joelton, cara. Pode ser. Mas também. Eu acho que é do Cachorro. Falou, André. Valeu, hein, velho. Não lembro de pronunciar nada do Joelton, né? Deve ser do Cachorro. Porque o Joelton também fala algo assim, né? Sim. Valor como Fictio Iuris. Então, lê aí, então, Zé. Primeira tese. Vamos lá. O Estado como última instância e as formas de desenvolvimento da crise capitalista mundial. Depois da crise é antes da crise. Essa figura retórica da gíria do futebol relaciona-se ambiguamente com seu objeto. Ela refere-se aos sinais de uma sucessão cada vez mais compacta de rupturas econômicas e aos pressentimentos de que a crise, ao contrário de seu entendimento habitual, veio para ficar. E, sobretudo, assinala também um singular deslocamento, ou mesmo inversão, tanto nas razões objetivas como nos modelos de interpretação. O Estado, supostamente cancelado e podado das suas funções na era neoliberal, ressurgiu, por assim dizer, da noite para o dia, como última instância, sendo invocado como demiurgo e deus ex machina. Ex machina. Ex machina. É, ex machina, pode ser. Não sei. Ex machina. Ex machina. Todos os precipitados discursos tranquilizadores se referem ao esperado êxito das intervenções estatais de resgate. Eu acho que você quer continuar, continua, você sempre faz... É, que esse ponto aqui é legal, né? Porque ele tá falando dessa tendência aí de querer voltar ao welfare state, né? Alguns teóricos, assim, é principalmente, acho que essa veia mais socialista. Cara, assim, eu acho que não é nem disso que ele tá falando, coxa, em relação a isso. Não, ó. Ele tá se referindo a, tipo, a uma teoria da crise que os caras estão fazendo, que agora, por exemplo, desde a crise de 2008, a gente tem que o papel central da economia financeira não é mais dos investidores, dos bancos, dos grandes bancos, porque, por exemplo, os investidores, eles não estão apostando mais nesses investimentos inseguros, futuros e tal. E aí o Estado vem, ele volta à centralidade no sentido de para garantir esse mercado financeiro. Tipo, ele compra títulos podres para garantir solvabilidade, ele faz pacotes de salvamento de bancos, entendeu? Através do endividamento público. Eu acho que é mais nesse sentido, retorno à centralidade do Estado. Mas vamos entrar no mancarraba, porque eu acho que não existe esse retorno da centralidade ao Estado. Eu não acho que ele está querendo dizer isso. O que eu acho que ele está querendo dizer é essa tendência de alguns discursos teóricos de esperarem que o Estado intervenha, que o Estado, de alguma forma, retorne ao seu espectro de intervenção igual ao welfare state, assim, tá ligado? De possibilitar a reconstrução do ideário do trabalhador que está sempre em ascensão, a inclusão social do trabalhador no mercado e no consumo e coisas desse tipo. Ele fala, todos os precipitados discursos tranquilizadores, ou seja, toda essa tentativa de articular um discurso para tranquilizar esse momento de crise, se refere ao esperado êxito das intervenções estatais de resgate, ou seja, contam então com o Estado como uma instituição que poderia dar a estabilidade do mercado. Mas ele está... Exatamente isso que eu falei. Porque tem essa tendência que está acontecendo do Estado surgir nessas intervenções estatais desde a crise de 2008. Ah, não. Mas eu não concordo que o Estado está surgindo nessa intervenção. Não concordo que existe centralidade do Estado. Eu acho que o Estado está cada vez mais descentralizado e contando com instituições supranacionais. Aí talvez até concordo com o Negra, assim, no sentido dessa descentralização do capital, assim, do Estado para instituições supranacionais ou coisas do tipo. Porque se você for pegar essa esperança no Estado, a Grécia mesmo a gente já viu que não deu certo. Vendeu a roupa e a cueca para a Troika. Eu acho que é o contrário mesmo, Diogo. Eu acho que mais tipo o Estado como tipo aplicador de políticas de austeridade financeira para salvar o mercado. Essa centralidade não é que vai resolver. Entendeu? Ele tem que garantir que o seu orçamento seja equilibrado para garantir a rentabilidade, investimento, atração de investimento. Porque no mercado financeiro ele está comprando títulos podres ou títulos que ninguém mais quer comprar para devolver uma certa credibilidade para esses títulos e o cara que não tinha essa esperança, ele voltar a ter, entendeu? Nesse investimento futuro. Não, entendi, é isso que é a questão da centralidade do Estado. Eu concordo, então, é que eu acho que é uma centralidade frustrada. Pode ser que tenha um esvaziamento das instituições, tudo. Não é centralidade no sentido dele ser efetivo em cumprir políticas públicas, mas é uma centralidade dele em relação à necessidade de ter essa centralidade para salvar o mercado da crise financeira. Entendi, mas eu acho, entendeu? Que é uma pretensão frustrada, não é assim. Entendeu? Mas não é pretensão, cara. Não, sim, é uma pretensão, entendeu? Que a longo prazo é frustrada. Isso só vai adiar a crise. Por isso que ele fala, esperado não, não, não é uma defesa disso, não é tipo, ah, é bom que isso aconteça. Que não, então, sabe. eu tô falando é o que acontece, que ele fala, entendeu? Assim, que existe essa vontade de que o Estado intervém, existe essa esperança, mas ele fala assim, esperado o êxito das intervenções. É esperado no sentido de que é frustrado. Não, vai ser, mas vai haver intervenção. Há intervenção, mas a longo prazo ela não é, sim, exitosa. Ela só vai adiar a crise, vai tipo, deslocar de uma esfera para outra esfera, para o endividamento público. Por isso que as dívidas públicas aumentam. Tipo, a soma das dívidas públicas, se eu não me engano, é 15 trilhões. Não, eu acho que os Estados Unidos é uma coisa aumentou, bem exemplar, porque aumentou a dívida externa dos Estados Unidos é impagável. Pagável. Não, a dívida pública de todos os países é 39 trilhões e aumentou em 15 trilhões de 2011 para cá. 2008 para cá. Não, é assim, então é uma tese de que hoje o Estado é necessariamente utilizado para salvar o mercado e o capital. É isso. O Estado ele funciona como um resistência, um resistor. Uhum. Tudo que passa, ele tem que passar ali para ele para pra ficar um jeito melhor, entendeu? Passa uma certa... algo passa nele pra ele esquentar e acalentar o coração do nosso, do coração nacional. Mas internacional entendi, também. Entendi. Essa que é a pegada. Por exemplo, ele fala aqui, primeiro, a crise, não tem mais crise hoje, porque não pode falar em crise de tipo, ideal de superação, essas coisas. O establishment é a crise. É, tipo, por isso que é a crise. Né, não tem mais crise, não porque há, não tem mais aquela crise. Conotação de superação, entendeu? Não é que sim. Não tem crise, tá tudo bem. Ah, sim. Não tem crise que... É que não tem o horizonte de superar. É. Que, tipo, vai passar. Tipo, por isso que ela não é uma crise. Porque isso. Ela não vai passar. É isso que eu tô falando. É a crise, você não precisa falar, que isso é a crise. É a crise. É, não estamos em crise. Porque... E aí, entendi isso. O Estado funciona como o representante, em última instância, do capital. Ele tem que ser o representante de última instância do capital para salvar o capital. A crise de 2008, a crise de 2011, Vídeo é o exemplo básico. Fazer um pacote de 96 bilhões de dólares para salvar a Chevrolet... Os bancos afundados. Brasil mesmo. Eles fizeram uma injeção, se não me engano, de 800 ou 700 bilhões no mercado. A França. Um valor absurdo. A França colocou 1,5 trilhão, velho. Não, 1,5 bilhão. É isso que acontece, tá ligado? Os bancos centrais começaram a se transformar em bad banks, que é chamado sim. No jargão do mercado financeiro. Que compra os títulos que, velho, ninguém mais quer comprar, já tá vencendo o prazo, eu concordo, tem mais lucratividade. Concordo com vocês dois. E daí, concordo. Como ele compra, ele faz esse acúmulo desses títulos podres, ele tem que aplicar, tipo, em vice-versa, ele tem que aplicar medidas de austeridade sim. financeira pra manter o orçamento estável, pra manter uma certa credibilidade eu externa. Eu concordo com vocês, entendeu? Mas sem deixar de lado essa hipótese de um enfraquecimento do Estado como instituição. Eu acho que não, cara. Eu acho que não também. Porque a Grécia que você usou esse... é o exemplo mais claro, velho. Sim. Toda a política de austeridade pra Grécia é pra atrair mercado, pra tentar soltar. Todos sim. os países estão envolvidos na Grécia pra tentar salvar, porque se ela se fuder, todo mundo se fode. Então é isso que é o fortalecimento do Estado. Pra essas coisas. Não é um fortalecimento do Estado que vai dar o welfare state, que vai fazer as coisas. Mas é um fortalecimento de que o Estado vai ter que estar presente daqui pra frente cada vez mais. Isso não tem eu tô como. Plenamente com o José. É esse que é o retorno do Estado à centralidade da crise. É uma tese e massa. Isso tem diversos artigos. Tem um artigo do Ernst Lohoff, do Norbert Frankl, que é recente aí, que chama Da Enorme Descarga de Capital Fictício. Posso postar no grupo depois pra te mandar, que ele vai falar justamente dessa questão. E... Putz, esqueci o que eu ia falar, velho. É, eu vou concordar com vocês, vou abandonar essa tese. Eu acho que esse enfraquecimento do Estado que você está dizendo é outro viés, entendeu? Tipo, acho que passa por um enfraquecimento das instituições, passa por essa tese da exceção... O poder do Estado e tipo, de possibilidade e tal. Não, mas essa exceção, da inconstância, pelo contrário, da mudança. Essa exceção está justamente atrelado com o fortalecimento do Estado... Enquanto uma figura autoritária. Sim, sim. Aí já até casa isso. Sim. Não, talvez essa aí, falou é, de sim, enfraquecimento. É uma tese paralela tipo, da gestão da barbárie. No sentido de que... É o poder do assim, Estado, a capacidade do Estado. A economia, ela já não está mais adstrita às operações do Estado. Vamos colocar dessa forma, então. Não sei. Porque, pelo menos assim, até nesse ponto, assim, mas eu acho que... Mas ela tem que passar pelo Estado. Não, é que eu falo assim, que até nesse ponto, porque antes, acho que existia uma certa independência dos estados de regulamentar a sua economia, porque não existia um capitalismo global assim, ainda bem fortalecido, consolidado, que pra mim é um fenômeno fictício, talvez... Capitalismo, fictício, financeiro, né? Isso, capitalismo financeiro. Pra mim isso é um fenômeno mais recente, de, sei lá, 30, 40 anos pra cá, 50 anos pra cá. Década, final da década, meio, dos anos 80 meio da década cá, de eles... 70, que foi a crise do petróleo de 71, 73, e aí existe toda uma reestruturação do mercado. Acabou o welfare state, acabou a brincadeira, capitalismo financeiro global. Nesse aí, artigo... nesse sentido, que eu acho que ainda dá pra pensar. Nesse artigo eles falam que é tipo assim, o capitalismo financeiro, os derivativos financeiros, títulos, ações, etc... Eles existiam antes da década de 70, mas a partir antes da década de 80, perdão, mas a partir da década de 80 eles tomaram um papel central no capitalismo, de forma que a economia real se tornou um apêndice da economia financeira, da economia fictícia. Uhum. Concordo. Então vamos aí, continuando. Vamos. Tudo resolvido aqui. tanto antes como depois, a percepção geral apresenta-se como uma percepção ideológica. O neoliberalismo, radicalizado desde a década de 80, sempre foi, na verdade, um programa estatalmente induzido. Quem privatizou a Petrobras foi o Estado. E fora a própria classe política, que através de medidas administrativas tinha posto em marcha aquela abrangente desregulamentação e privatização neoliberal, os chamados radicalismo de mercado e imperialismo da economia, atualmente deplorados por todos. O Estado sempre participou do jogo, sendo que a desregulação nunca foi outra coisa senão uma determinada forma de regulação. Exceção, né? Como sempre, o ilusório modelo ideológico de legitimação, que prometia uma nova era de prosperidade capitalista com o desencadeamento das forças do mercado, era em sua essência real completamente diferente. Na verdade, tratava-se desde o início de uma reação à insuficiente valorização real do capital global. A regulação por meio da desregulamentação constituiu uma manobra histórica objetivamente condicionada, pondo em funcionamento mecanismos que adiaram por mais de duas décadas a barreira interna do capital, Marx, né? Por meio de uma economia de bolhas financeiras sem precedentes e das conjunturas de déficits por ela alimentadas. É, acho que meio rebatendo aí o que a gente está falando. Essa acumulação aparente de capital, que você não está criando mais valor, você está criando dinheiro. Capital fictício. Por isso que chama de capital fictício, porque não é. Não tem valor. É. É lucro futuro, tipo, em cima do que vai produzir ainda. É a possibilidade, né, de um lucro, criar um valor que, pela conjuntura, não trava, né? Cada vez mais insubstancial. Foi acompanhado não só por uma rápida desvalorização da força de trabalho global, mas também por uma série de crises financeiras, que, no entanto, durante muito tempo, ficaram limitadas a determinados setores e regiões mundiais. Já na superação temporária dessas crises, os estados e as instâncias supraestatais voltaram a desempenhar um papel decisivo. Pelo menos desde a passagem do século, elementos essenciais da doutrina neoliberal foram abandonados e substituídos por medidas estatísticas. Aqui se incluíam, em especial, a política dos juros baixos e a enxurrada de dinheiro dos bancos centrais estatais dela resultante. Mas essa política monetária deixou de ser suficiente quando, no outono de 2008, a explosão das bolhas financeiras pôs em curso uma reação em cadeia global, levando a um desabamento dramático da conjuntura mundial. Em poucos meses, os estados ergueram pacotes de resgates e programas de apoio à conjuntura numa dimensão nunca antes vista. Que exatamente no artigo ele fala que tipo, o Estado veio para evitar o aspiral descendente, que o Joelton sempre falava. Tentar evitar, né? Tentar evitar. Não, realmente. Um pato aí. A reviravolta assim consumada teve outra vez uma interpretação ideológica. De súbito, a política da desregulamentação, até então festejada e apoiada por todos os partidos, foi declarada como um enorme erro. Tal e qual como se nunca tivesse tido quaisquer razões objetivas. O Estado e sua classe política lavaram daí as mãos e não foram eles que foram vistos como os agulheiros, mas sim as máscaras de caráter do sistema financeiro, os banqueiros de investimento e os apostadores da especulação. Tem-se fomentado desde então o preconceito popular, Marx também, contra o capital monetário que rende juros, enquanto os atores públicos dos agentes do Estado, passando pela mídia, os gestores e o Papa, até a... Eu não sei o que é isso. O que é isso? Cara, ele fala na mentor da mercadoria. É negócio de militar, né? Não, é... Caramba, velho, eu esqueci. Ele fala, o Iap fala na Aventura da Mercadoria também, num capítulo. Deve ser algum International Attack Network tinha a finalidade de instituir um imposto sobre movimentações financeiras. Imposto sobre grande fortuna. Associação por la Taxation de. Lê aí, Zé. Você que manda pra vocês. Associação por la Taxation de. Transaction pour l'Action Citoyenne. Associação de taxas... Associação pela tributação das transações financeiras para ajuda ao cidadão. Uma organização criada a partir de uma proposta de Ignacio Ramonet em 98 na França. Tinha a finalidade de instituir um imposto sobre movimentações financeiras internacionais, chamada taxa Tobin, para restringir a especulação e financiar projetos de desenvolvimento ecológico e social. Após 98. 2008. Ah, é, então é 2010. Meio que uma espécie de tributação internacional para investimento em projetos de desenvolvimento ecológico e social. É, tipo um imposto mundial. É, negam cuidadosamente o nexo interno do sistema financeiro descontrolado e o caráter deficitário da chamada economia real. Vou terminar aqui, tá? Em menos de um ano, já o retorno ao estatismo se expôs ao ridículo. A meio do discurso tranquilizador, que pretendia apressadamente festejar o êxito das medidas estatais, tidas como prudentes, irrompeu a nova e assustadora notícia da ameaça de falência estatal da Grécia, bem como de outros estados da zona euro. A crise daí resultante da União Monetária Europeia, porém, é apenas o prenúncio de uma crise universal das finanças públicas. Não só na periferia enfraquecida do capital, como por exemplo o leste europeu, mas também nas velhas e novas metrópoles do capitalismo. Isso vale tanto para os países centrais da Europa, a Alemanha e a França, como para a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, Japão e a China. Tudo indica que a segunda onda da crise global terá como ponto de partida as finanças públicas, tal como a primeira se iniciou nos mercados financeiros. Com isso, se torna evidente que o problema subjacente da falta de valorização real não foi superado, mas apenas deslocado das bolhas financeiras de volta ao crédito público. Último. O deslocamento nas formas de desenvolvimento já indica que o Estado não tem qualquer competência autônoma para superar as crises, permanecendo ele próprio. Pelo contrário, subordinado às contradições internas do sistema capitalista. Ele não é a solução, mas parte integrante do problema. O Estado na crise, essa expressão possui um duplo significado. O Estado na crise, essa expressão possui um duplo significado. A suposta superação estatal da crise converte-se na crise do próprio Estado. Tal situação carece de uma explicação. Não se trata aqui, em primeiro lugar, de uma relação externa entre economia e política, como se, por exemplo, a globalização da economia empresarial tivesse invalidado a função regulativa do Estado, devendo esta última ser agora revitalizada, possivelmente através de acordos internacionais ou de uma governança transnacional. Esse é apenas um aspecto secundário. Se até agora as declarações de intenção ideológicas nesse sentido fracassaram miseravelmente, isso não se deve apenas à concorrência global, incluindo a concorrência dos Estados pelas localizações de investimento. Mesmo no caso de um improvável acordo para uma governança meta-estatal face ao sistema financeiro global, tal governance estaria à mercê da mesma contradição estrutural entre a inflação do crédito e a massa demasiado pequena da valorização real, contradição que conduziu aos limites da conjuntura de déficit. Muito legal. Você falou que tentar sair da crise econômica e entrar na crise estatal, não é assim? Entrar na crise estatal, que faz parte da crise econômica, né? Foi, né? Tipo, aconteceu isso, foi isso. Não, e é a mesma frase, antes da crise, depois da crise é antes da crise, né? Você salvar o... Você vê a economia uma merda, salvar o Estado, que faz parte da economia, que é uma merda e tal, inviabiliza qualquer projeto de superação disso, da conjuntura, né? É o que fala aí, que o Estado se trava as mãos, será que é mesmo? O Estado só classe a política trava daí as mãos. Não foram eles que foram vistos como os agulheiros, mas sim as máscaras para que o sistema financeiro. É porque, tipo, em vez de se pensar de, tipo, criticar esse capitalismo financeiro, a gente vê que, tipo, eu fico falando muito tipo, né? A gente vê que o capitalismo financeiro, ele é consequência das categorias fundamentais do mercado, da mercadoria, do valor, do trabalho abstrato. Tipo, ele não, tem movimentos de crítica que tratam o mercado financeiro como uma coisa à parte ao capitalismo, entendeu? O mercado financeiro... Ah, essa crise aí, esses abusos especulativos acontecem porque os banqueiros, os especuladores são maus, eles são muito gananciosos. Entendeu? O capitalismo financeiro, tipo, aposta num capitalismo saudável, de trabalho honesto, se não tiver essa ganância, tudo vai funcionar bem, entendeu? O capitalismo vai ser bom. Tanto estrado, lava as mãos, como sim, o próprio capitalismo. Que, tipo, o capitalismo financeiro vai ser só um apêndice da economia real, que vai servir para serviços, tal, para ajudar, entendeu? E não toma como crítica do capitalismo isso. E o Marx fala isso, cara, no manuscrito de 57 e 58. Se a especulação aparece no fim de dado período, ela não é uma essência, uma causa, ela é uma aparência, ela é um resultado, entendeu? De uma coisa que se originou muito antes, a especulação já estava lá no começo, só que agora que ela aparece como sintoma. Então, quando fala Estado, tanto o Estado quanto o capitalismo lavam as suas mãos. Sim. Por exemplo, a culpa da Grécia foi má gestão do Estado. Por exemplo, a culpa da Grécia foi o presidente da Grécia, não foi o Estado da Grécia e o capitalismo. Que é um sistema absurdo. Se valoriza é quando dá certo, quando não dá, é a culpa outra coisa. Tipo, personificar os males da sociedade. Igual ele usa muito, desloca o problema. Você desloca o problema. Igual você fala, domingo você vai ver isso nas ruas. O problema do Brasil não está longe de ser o governo, no sentido das pessoas. Mas se desloca o problema, né? Por exemplo, quando você pede para essa pessoa sair, para o impeachment dessa pessoa, você está pressupondo que a transposição de pessoa vai salvar isso negócio. Vai melhorar, tipo, você, sei lá, fala, os Estados Unidos é um país perfeito, que é capitalista, mas quando o capitalismo gera uma merda, não é culpa do capital, é culpa, sei lá, de quem não quer trabalhar, de mexicano, entendeu? Porque se baseia no ideário de um capitalismo saudável, de trabalho honesto, que daí vai ser bom, que a economia financeira desempenha apenas um papel secundário em relação à economia real, até o mercadoria mesmo, sirva apenas como serviço e tal. Por aí. Essa primeira tese é bem tranquilinha, né? Tá mais apresentando um problema, assim, né? Deu pra ver mesmo que é assim, que é um. Cara, que é um artigo sobre teoria do Estado mesmo, né? Sim. Eu acho que tem outras coisas, assim. Muito legal, velho. Eu achei muito da hora. Então, fazendo uma aproximação particular agora. Talvez como sair, né? Porque tem um fortalecimento do Estado na questão do comparecimento, mas tem um enfraquecimento do Estado, como você colocou, né, Diogo? De enfraquecimento de decisões autônomas, né? Sim. Esse é o ponto que eu acho que dá para salvar. Esse é o ponto que fica do Negri. Desse aspecto. Qual foi? Não o Estado como um instrumento político enfraquecido sem intervenção nenhuma, mas que o Estado, ele mesmo fala, está subjugado às próprias contradições internas do capital, e por isso ele, de certa forma, tem que jogar esse jogo. Ele está cada vez mais forte porque mais presente, mas cada vez mais fraco porque menos decisor. Uhum. Então, o Zizek tem uma tese do Estado forte, né? Como você falou, mais forte. Por exemplo, ele é mais forte, aqui ele falou é mais forte decisivo. Porque ele é mais presente. Agora ele vai ter que ser presente. Não é? Tipo assim, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que. O que rola? O banco vai foder aqui, vai quebrar. Tem autonomia. Isso. Até pra tentar tranquilizar esses afetos sociais que começam a ficar mais intensos com a crise econômica, né? Então, o Zizek tem até estado forte, né? Em que sentido, talvez, a gente podia pensar nesse estado forte desse Zizek? Né? Porque, pelo que eu vejo, é uma parte de que o Estado deve estar mais presente e mais autônomo. Essa é a solução que o Zizek dá. Sim. Que o curso não deu solução ainda, né? Não sei nem se vai dar. Mas o problema, a solução, assim, é bem... É interessante, mas o problema é como fazer isso, né? Mas essa é uma das soluções, né? E tem a ideia do Hegel também de Estado, né? Mas, cara, que é diferente. A gente precisava ver qual que é a amplitude de uma leitura possível do Hegel de Estado, né? Porque se você falar que o Estado é aquela instituição suprema, capitalista, dentro de uma certa sociedade nacional e tal, você entender o Hegel assim, é difícil concordar com ele, né? Mas se você vê o Estado como a realização de uma autonomia moral, que desbanja para a ética e tal, começa a ficar um pouco melhor, né? Não sei. Cara, e isso justamente uma conversa que eu tava tendo com o Diogo um dia, uma conversa sensacional que a gente teve, respeito de supra-assunção, lembra, de cultura e tal, e que a gente falou exatamente isso, depende de como a gente vai entender o Estado. O que se entende por Estado? É que eu acho que, inclusive, foi quando a gente tava falando do Hegel, eu tava pensando assim, né? A leitura do Hegel pelo próprio Hegel. Porque se você trabalhar com o materialismo dialético e você pegar o Estado em Hegel, ele tava fazendo uma alusão ao Estado da, assim, do momento dele, vamos dizer assim. Materialismo histórico. Isso. Agora, se você tentar fazer uma releitura do Estado hoje e tentar enxergar essa, talvez esse Estado como instância ética, como você fala, a gente tem que pensar, então, que não precisa se abolir o Estado, mas ele eventualmente possa subsumir ao Estado, isso. Só que sob um conteúdo diferente. Sabe? Que a forma Estado em si não seria exatamente um problema. Não estou falando que eu penso isso, estou só jogando algumas ideias. A forma Estado não seria exatamente um problema, mas a forma Estado inserido no modo de produção capitalista recebe um conteúdo que é, esse sim é o problema. É que esse é o problema. E aí, assim, Estado o conceito não vai mais ser Estado. Sim, o conceito vai mudar. Justamente sim, por isso, Estado vai mudar o conceito. Assim, o nome, em verdade, não importaria tanto. Sim, mas quais são os exemplos? Exatamente. É, sim. Eu só fiquei um pouco assim com o que você falou, que essa ideia de Estado inserido no capitalismo, assim, porque hoje o horizonte está meio truncado, e não sei se vai ser difícil fazer um Estado fora, né? Você não sabe se vai ser difícil fazer um Estado fora? Vai ser fácil. Fazer um Estado fora é... Não tá caicando, não. Por exemplo, eu não acho que é só porque... Você também não falou isso, mas eu não acho que é só porque está inserido no Estado capitalista, entendeu? Eu acho que a gente pode lidar com o capitalismo de um jeito mais inteligente, assim, entendeu? Por exemplo, fazer um certo tipo de Estado brigando com o capitalismo e que você ainda está dentro dele. É um jogo que você vai perder, mas você tem que ser inteligente, tem que sair alguma coisa daí, tem que criar alguma coisa nova. Entende, mais ou menos? Não, né? Ah, me parece um pouco de você entrar num jogo político. Foi assim que me soou. Entrar no pra Estado mim, pra transformar também, o não, Estado. Não é isso que você quer dizer. Não, pensar um novo conceito de Estado, levando em conta o capitalismo e levando em conta a inserção dele, mas não um Estado para o capitalismo, entendeu? Um Estado sim. No capitalismo. É que você, se você for entrar na teoria, assim, das formas fetichistas, o Estado ele só existe. Não, mas já é esse Estado superado, entendeu? Sim, é que aí, por esse viés, deixaria de ser Estado, né? Sim, mas é a referência que a gente tem. Estado sim, superado sim. Já deixa de ser o sim, Estado. Sim, sim. É dois toques aí. Porque... É que aí é o problema da linguagem, né? Inventar uma nova linguagem para inventar um novo Estado. Como que a gente lida com isso? Permanece o conceito, só vai mudar a substância, a forma é a mesma. É. Tem que ver muito bem o que é esse Estado, porque... O Estado pode ser várias coisas, né, velho? Por exemplo, Estado... Eu tô frisando isso porque eu quero falar de Estado estatal. Eu acho que a gente consegue tirar alguma coisa nova separando Estado estatal e Estado ético, vamos dizer assim. Sim. Estado estatal e Estado da situação. Eu acho que tem que separar, tem que separar. Não, eu concordo, o eu Estado, acho que são duas coisas diferentes. Estado estatal é uma coisa completamente diferente de um projeto de Estado ético. Sim, concordo. Então tinha que ver então, essas na verdade, em última instância, são conceitos diferentes. Então. Ah, antagônicos, né, até. Sim. Mais alguém que falou alguma coisa, hein? É, não. eu finalizaria já. Tranquilo? Então, ó, fechamos então e fica marcada a próxima reunião. Para dia 18, às 9h30. Dia 18 às 9h30. Beleza? Fechou? Beleza, fechou a gravação aí. Então.